palavra do Senhor, ela diz aí no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do 67 ao 75, esse texto traz o relato do pai de João. Ora, quem foi João? João, ao que se refere esse texto, foi o profeta João Batista, a quem o próprio Cristo disse que, nascido de mulher, não houve homem igual a João. Imagine a importância desse homem. O profeta João, ou João Batista, como ele ficou conhecido pelo seu rito de batismo, de chamar o arrependimento e batizar os pecadores nas orelhas. Orelhas? Nas margens. Obrigado. Nas margens do Rio Jordão, esse rito marcou o profeta João de tal forma que ele passou a ser conhecido como João, aquele que batiza, ou João Batista. Esse relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, fala justamente acerca de uma promessa que Deus fez a Zacarias quando este entrou no santuário do Senhor. Ele foi escolhido por meio da sorte para entrar no santuário. Naquela época, só era permitido a entrada de um sacerdote por ano, por ocasião da Páscoa, no santuário. E quando o sacerdote Zacarias, ele entrou no santuário do Senhor, dentre todos os sacerdotes que estavam ali, ele somente foi o escolhido, e lá dentro do santuário, um anjo, Gabriel, apareceu para ele e disse: Zacarias, você vai ter um filho. Ele quase que cai para trás, né? Ele velho, a mulher dele também, e em cima, estéril. Ele disse: mas como é que vai ser isso? Se eu sou velho, e se a minha mulher é estéril, Elizabeth, assim é o nome aqui? Não, acho que não. Isabel, Elizabeth em espanhol, Elizabeth. E em português é Isabel. Mas se Isabel, ela é estéril, e nós somos já avançados de idade, e o anjo disse: pois pela tua incredulidade você vai ficar sem falar até que o menino nasça. E aconteceu que, depois do tempo da mulher, nasceu João Batista, e quando o menino nasceu, Zacarias recuperou a sua voz. E justamente o que ele fala, a primeira coisa que ele pronuncia é essa, são essas linhas. Essas linhas que ficaram conhecidas como a oração de Zacarias. Ou a profecia de Zacarias. Na verdade, o que Zacarias estava trazendo para o povo de Israel quando ele abriu a boca, depois de ter ficado mudo, era justamente o que os profetas do Antigo Testamento já anunciavam há muito tempo: a chegada de um poderoso Salvador, a chegada do Messias. O Messias significa o ungido, o Cristo, aquele que havia de vir, a chegada do Messias. Zacarias, ele pronuncia essa oração. E ele começa a dizer que aquele que os profetas tinham prometido, aquele do qual os profetas do Antigo Testamento tinham falado, aquela velha promessa encontrada no livro de Gênesis, por ocasião da queda de Adão, você vai se lembrar dessa promessa aqui, aquelas promessas pronunciadas pelos profetas maiores e menores, essa promessa estava por cumprir-se. Ou seja, ele estava dizendo: o Deus que prometeu que viria e que estaria junto ao seu povo, já está prestes a vir. Esse Deus está prestes a chegar. E justamente a história da vida de Cristo, ela é um cumprimento de profecias. Se você começar a ler os evangelhos, você vai ver toda uma série de relação entre os atos, o nascimento, a viagem de Cristo ao Egito, a sua volta a Judá, logo a cidade de Nazaré, o seu ministério, a entrada de Jesus no templo, tudo isso que Jesus fez, a própria vida de Jesus em si, foi um cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ou seja, os evangelhos trazem um cumprimento daquilo que o Antigo Testamento prometeu. O Antigo Testamento, ou os profetas do Antigo Testamento, escreveram, pois haviam recebido do Senhor aquela revelação de que o Senhor, ele viria ao seu povo. E justamente quando você começa o Novo Testamento, você começa a folheá-lo, e você vai ver justamente a relação existente entre as promessas do Antigo Testamento e o cumprimento com a vida de Cristo. Assim que a história da vida de Cristo é um cumprimento de profecias. Ela foi escrita antes do seu nascimento e se cumpriu na sua vida. O Antigo Testamento, se você abrir o Antigo Testamento é completamente cristológico. O que é isso? O Antigo Testamento, ele ensina acerca de Cristo. O Antigo Testamento, ele aponta na direção de Jesus. Todo o Antigo Testamento, inclusive através dos seus personagens, seja através de Abraão, de Isaac, de Jacó, até mesmo do próprio Adão, das figuras do rei Davi, de Noé, de todos os seus personagens, eles tipificam reis, profetas, todos eles tipificam a vinda daquele que deveria vir. É incrível como toda a Bíblia, ela se completa. E como o Antigo Testamento aponta na direção de Cristo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver diversas promessas relacionadas ao próprio Senhor Jesus. O Antigo Testamento é um esboço claro da vida de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, da sua obra e da sua natureza. O Antigo Testamento, ele só diz e só fala a respeito de Cristo. Apesar de comentar sobre outros personagens, mas nas entrelinhas você vai sempre encontrar Cristo. Como no Novo Testamento também. E isso prova, meus queridos, que a Bíblia é completamente cristocêntrica. A Bíblia, ela tem Cristo no seu centro. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. É o personagem principal da Bíblia. Vamos imaginar aqui um filme. Vamos pensar num filme. Está certo? Vamos pensar num filme. Você gosta de ver filme? Eu gosto. Num filme, todo bom filme, um bom filme que se preze, tem sempre um que é o personagem principal. Nesse filme também existe um que é um vilão. Todo bom filme que se preze é assim. E existem outros personagens que são chamados no filme de personagens secundários. O filme gira em torno do personagem principal. Ou seja, o filme diz, a sinopse do filme fala a respeito do personagem principal, apesar de mostrar partes do personagem ou de vários personagens secundários. É isso o que é a Bíblia. A Bíblia toda, ela fala de um só. Apesar de comentar por alto a vida e esboçar a vida de outros personagens secundários. No entanto, ela fala acerca de um único personagem, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E o Novo Testamento são os cumprimentos dessas profecias acerca do Senhor Jesus Cristo. Bom, então voltando a esse texto de Lucas. Lucas, quando ele fala acerca, quando ele relata essa oração de Zacarias, ele reflete aquilo que o pai de João Batista falou. E ele falou três coisas muito importantes. A primeira delas, você vai acompanhar aí comigo. O que é que Zacarias disse? A primeira delas. Vamos ler todos juntos. Que o Senhor viria. A primeira coisa muito importante que ele disse. o Senhor viria. Observe que ele está dizendo, o Senhor viria. Ele não está dizendo que um homem viria. Ele está dizendo que o Senhor viria. A segunda coisa muito importante que ele diz na sua oração é, Ele o Senhor. Ele o Senhor disse isso pelos profetas. Ou seja, o Senhor viria e ele disse isso, ele prometeu isso pelos profetas. E a terceira coisa que ele falou foi que ele cumpriria a sua promessa e mostraria a sua bondade. As profecias do Antigo Testamento, agora nós vamos fazer assim uma viagem pelo Antigo Testamento. Tá certo? As profecias do Antigo Testamento, elas falam que viria o Messias libertador. Você vai se lembrar que no domingo passado, vamos recapitular um pouco essa série, no domingo anterior, não o passado, o outro, retrasado, perdão, o pastor Felipe, ele comentou a respeito da preexistência de Cristo, vocês devem se lembrar disso. No domingo passado, ele falou acerca de Adão, de Gênesis, da queda de Adão, e de como naquela queda o próprio Deus, ele já fez uma promessa, dizendo que Jesus viria. Então, as profecias do Antigo Testamento, todas elas falam acerca de um Messias libertador. A palavra libertador implica que ele nos liberta de coisas que escravizam. Libertador é a mesma coisa que salvador. Quando as profecias falam acerca de um libertador, está dizendo que o salvador, ou aquele que nos livra de coisas que nos escravizam, viria. E a primeira promessa relacionada a esse Messias está justamente em Gênesis, vamos colocá-la aí, em Gênesis, a promessa que foi relatada, essa é a promessa que foi relatada inclusive pelo pastor Felipe no domingo passado. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta, a tua semente, te ferirá, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa promessa, quando Deus está dando a sentença a Adão e a Eva, ele já fala acerca da vinda do Messias, do libertador. Essa é a primeira promessa. Nossos antepassados, Adão e Eva, eles ouviram a primeira profecia sobre o Messias ainda no Éden, logo depois deles terem provado daquele fruto da árvore que não deveriam ter provado. Que muita gente acha que é maçã, mas na verdade a Bíblia não diz que é maçã. Né? Na verdade a Bíblia não diz isso, diz apenas que era um fruto. E esta profecia sobre o ferimento, ela foi justamente concretizada na cruz. Quando Jesus na cruz, ele fere a serpente antiga, que é o diabo, de morte, e esse lhe fere o calcanhar, ou seja, lhe fere fisicamente ao próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda profecia relacionada ainda no livro de Gênesis, está aí, foi quando Abraão, ele ofereceu ao seu filho Isaque como sacrifício. Deus, ele diz a Abraão assim, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quando Abraão ofereceu, ou melhor dizendo, ele quis oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, obedecendo a voz do Senhor, naquele momento em que Abraão levanta o cutelo e vai sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele ama, naquele momento o anjo do Senhor lhe aparece e disse, Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino, não o mates, porque o Senhor, agora sim, ele sabe que você verdadeiramente lhe ama. E Abraão detém a sua mão olha para trás e observe isso. Abraão, ele vê um cordeiro preso entre os galhos de uma sarça, e ele pega aquele cordeiro, tira o seu filho do altar, aquele que ia morrer, ele tira o seu filho, ele pega o cordeiro, coloca no altar, substitui o seu filho pelo cordeiro e sacrifica o cordeiro no lugar do seu filho. Aquele cordeiro simbolizava Cristo. É por isso que eu digo que quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar Cristo em todos os lugares. E quando Abraão, ele sacrifica um animal, Deus, ele diz isso: na tua descendência, falando de um só, falando de um, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Esse descendente especial que abençoaria todas as nações da terra, esse que seria gerado de Abraão, esse único que seria gerado da descendência de Abraão e que abençoaria todas as famílias da terra, é Cristo. Sabemos pela própria genealogia de Cristo que ele foi descendente carnal de Abraão. Então, quando Deus pronuncia essas promessas e fala de um descendente, ele está dizendo, está falando acerca de Cristo. Essa é a segunda promessa. Quando o Antigo Testamento fala acerca da vinda do Messias, ele também fala acerca de um Messias que seria rei e guia. Ou seja, o Messias não somente seria um libertador, que nos libertaria de coisas que nos escravizam, como também o Messias seria um rei, um guia, um rei. A figura do rei é aquele que reina, é aquele que lidera, é aquele que governa, é aquele que guia, é aquele que manda e diz: você para a direita e você para a esquerda. Você segue em frente, você segue para trás. O Messias prometido no Antigo Testamento é justamente aquele que é rei e guia. E lá no livro de Gênesis há uma promessa acerca desse rei. Gênesis 49, essa é a terceira promessa. Todos juntos. O cetro, o que é o cetro? O que é o cetro? É o bastão usado por um? Por um quê? Por um rei. O cetro não será tirado de Judá, nem o príncipe da sua descendência. E diz: até que venha aquele que deve ser enviado, e ele será a esperança das nações. Veja como o Antigo Testamento todo está falando acerca daquele que deveria vir, aquele que deve ser enviado. Gênesis 49 fala acerca desse rei, o príncipe, o rei, o que detém o cetro nas suas mãos, aquele que vai reinar em Jerusalém. E é justamente essa visão que um profeta do Senhor, que se corrompeu, chamado Balaão, ele teve do alto da montanha, quando o povo hebreu vinha se aproximando, e numa visão profética ele viu também de longe, os olhos dele foram abertos, ele pôde contemplar esse descendente que chegaria para Israel. E ele diz essas palavras, todos juntos. Não essa. É uma estrela de Jacó, levantar-se-á uma vara de Israel, ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Outra vez, eu o verei, mas não agora. O profeta Balaão, ele está no alto de uma montanha, ele está vendo o povo de Israel e de repente Deus abre a visão dele e ele vê a Cristo em uma visão profética. Então ele diz: eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. E diz: nascerá uma estrela de Jacó, levantar-se-á uma vara de Israel. Ele começa a profetizar acerca da vinda daquele que é rei e que nasceria no povo de Israel. A quinta profecia está no livro de Deuteronômio, quando Deus ele fala a Moisés, ao profeta Moisés, justamente no fim dos dias de Moisés, quando Moisés já está velhinho, já está para morrer, já está para partir dessa para melhor. Aí então, Deus ele diz isso a Moisés. Todos juntos. Eu Muito bem. Quando Moisés estava já para partir dessa para melhor, ele teve uma preocupação para com o povo que ele estava guiando, e ele disse: Senhor, o que vai ser desse povo? E o que é que Deus responde? Eu lhe suscitarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, falando de Cristo, porei nas suas bocas as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe mandar. Veja que Deus, a preocupação de Deus não era com o guiar daquele povo naquele momento em que eles estavam por entrar na terra de Canaã ou terra prometida. A preocupação de Deus estava no verdadeiro guiar do povo. Deus não tinha em mente apenas introduzi-lo ou introduzir aquela gente, aquelas pessoas em uma terra física. Ele queria guiar o seu povo para introduzir ao seu povo, que somos nós, numa terra espiritual. Uma terra eterna. Por isso ele diz: Moisés, em outras palavras, não se preocupa com esse povo, porque eu vou suscitar no meio dos seus irmãos um profeta. Eu vou levantar um profeta. Eu vou levantar alguém semelhante a ti. Eu porei as minhas palavras na sua boca e ele vai dizer tudo o que eu lhe mandar. Em outras palavras, Moisés, fica tranquilo, porque a verdadeira guia, a verdadeira direção, o verdadeiro direcionamento não parte de um homem, mas parte de mim mesmo. Eu sou aquele que guia o meu povo. Muitas vezes nós pensamos que somos os pastores quem guia a igreja. A igreja, ela tem um cabeça que é um pastor que guia verdadeiramente o seu povo. Não somos nós, mas sim Cristo. Às vezes as pessoas têm a tendência de se colocar à disposição de um pastor ou de alguém, de um sacerdote, para que lhe dê um direcionamento. Não digo que não faça isso, porque nós aqui trabalhamos e trabalharemos com o gabinete pastoral para orientar, para ajudar, para orar. Pastor Felipe, eu, pastor Sévolo também, vamos fazer gabinete pastoral, estamos e vamos fazer. Mas o que eu quero que você entenda é que o verdadeiro guia da sua vida, o verdadeiro rei que lhe conduz, o verdadeiro rei que lhe direciona, não é um homem, mas sim o próprio Cristo. Essa foi a resposta de Deus a Moisés. Moisés, fica frio, fica tranquilo, porque eu vou levantar alguém que vai guiar esse povo verdadeiramente. E ele não está falando de um homem, ele está falando do Messias, do ungido, do Cristo. O salmista Davi, ele escreve um salmo profético, revelando que é o salmo 44, onde ele revela a identidade do Messias. E ele diz: o teu trono, ó Deus, subsistirá por todos os séculos. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu, ó Deus. Observa isso. O teu Deus te ungiu, ó Deus. o teu Deus te ungiu, ó Deus. Deve ter sido um erro. Será que é um erro? O que é que o salmista está dizendo? Ele está revelando a identidade do Messias. E o que é que ele diz? O Messias é um homem? Ele diz, o teu Deus te ungiu, ó Deus. O Messias é homem e é Deus. 100% homem, 100% Deus. E ele diz assim, por isso o teu Deus te ungiu, ó Deus, com óleo de alegria, revelando a identidade do Messias, a natureza, a pessoa daquele Messias. E quando os profetas falam acerca do Messias, além de dizer que o Messias seria um Messias libertador, um Messias que seria rei e guia, os profetas também dizem que o Messias seria um cuidador. Aí você vai dizer, o que é cuidador? Nas práticas de enfermagem, a minha esposa é enfermeira, e um cuidador é um indivíduo responsável pelos cuidados básicos de um paciente, como higiene pessoal, alimentação e administração de medicamentos. O cuidador é o enfermeiro. O enfermeiro é o que faz aquele trabalho corpo a corpo, cara a cara, olho no olho com o paciente. É o que está mais próximo do paciente. Muitas vezes os médicos, sem querer discriminar a profissão médica, ao contrário, mas os médicos muitas vezes não têm um relacionamento humano próximo, que necessita um paciente como o cuidador tem. Às vezes o paciente o que quer é conversar um pouco, é sentir um contato, um olho no olho, um cara na cara, é ouvir, é sentar juntos e ver uma novela que está passando lá no quarto do paciente. O paciente muitas vezes, ele quer conversar sobre a família, ele quer conversar sobre o cachorro que ele tem na sua casa. Isso distrai, isso eleva a sua ânima, a sua alma, a sua psique. E muitas vezes o médico, ele cumpre o seu papel perfeitamente, mas é o cuidador, é o enfermeiro, é aquele que está próximo, que verdadeiramente sustenta e levanta a alma, a psique, o coração, o ânimo do paciente. Por isso que o papel de um enfermeiro, de uma enfermeira, não é porque a minha esposa é enfermeira não, viu? Mas o papel de um enfermeiro e enfermeira é fantástico. É fantástico. Eu acho que é um complemento à medicina. E diga-se de passagem, a minha esposa é uma grande enfermeira, viu? De noite a gente conversa. É? Então, quando Deus ele promete esse Messias, ele promete um Messias que seria cuidador do seu povo. De que forma esse Messias estaria tão próximo? Ele diz assim, o profeta Isaías, quando ele escreveu sobre Cristo, ele diz lá no capítulo 7 exatamente isso. Vamos ler todos juntos? Pois, por isso mesmo, Senhor, vos dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel. Olha, essa promessa foi escrita 700 anos antes do nascimento de Cristo. 700 anos antes do nascimento de Cristo em Belém, o profeta Isaías fez essa promessa aí, escreveu essa promessa. Ele diz que o Senhor daria este sinal ao povo de Israel. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem, ou seja, alguém que nunca teve contato sexual com nenhum homem, conceberia e daria à luz a um filho. E o fato interessante nessa profecia é que o seu nome seria Emanuel. Ora, o nome Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Aí está a relação do cuidador. Deus conosco significa Deus presente junto, no meio, ao lado, sustentando, animando, levantando ao seu povo. É o Deus que desce do céu, que desce do seu trono e que vem estar lado a lado com o seu povo, comer com o seu povo, viver com o seu povo, andar no meio do seu povo, tal como ele mesmo fazia no Éden com Adão. Emanuel significa Deus é Deus cuidador, é Deus conosco, é um Deus que cuida, é um Deus que está lado a lado, é um Deus que levanta. Esse é o verdadeiro sentido dessas profecias, de todas elas, quando falam acerca desse que é Emanuel. O profeta Isaías, ele diz também na outra profecia, dois capítulos depois, ele diz, porquanto, todos juntos, um menino nasceu para nós, um filho, e foi posto o principado sobre o seu ombro, e será chamado Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observe o segundo título que o profeta lhe dá a esse menino. Ele será chamado como? Conselheiro. No original significa cuidador. Ele será aquele que cuida, que vai estar lado a lado com o seu povo. E fato interessante é que quando também o profeta Miqueias ele fala acerca desse Messias e da cidade aonde ele nasceria, que seria em Belém, o profeta Miqueias ele profetiza acerca de Belém e do nascimento de Cristo, e ele também diz na sua profecia que o Messias vai ser cuidador. Observe, Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, tu és pequenina entre os milhares de Judá, mas de ti é que me sairá aquele que será Senhor em Israel e cuja geração é desde o princípio, desde os dias da eternidade. Em outras palavras, Belém, você é pequenina, mas você vai ter a honra de receber, de nascer na sua cidade. Aí, em Belém, vai nascer aquele que havia de vir. Olha, e ele não tem geração, ou seja, a sua geração é eterna. Ele vai nascer, mas na verdade ele é um ser eterno. Ele é Deus. Amém? E o fato interessante é que em cada pacto, em cada aliança, seja com Adão, Noé, Abraão, povo de Israel no Sinai, seja o pacto feito com Davi, ou através das próprias promessas ao longo de todo o Velho Testamento, a mensagem que Deus transmite através das promessas do Antigo Testamento é uma mensagem de esperança. Todas essas promessas são promessas de esperança. Desde que o homem pecou no Éden, Deus começa a fazer promessas. Vai vir, vai chegar, vai vir, vai chegar, olha, eu vou mandar, eu estou indo, eu estou chegando. E o tempo foi passando, eu estou chegando, eu vou chegar, não se desanime, fica firme, aguenta firme. Em outras palavras, Deus está enxertando esperança ao seu povo. As promessas, elas trazem um enxerto de esperança na alma do povo de Israel. Quando eu leio essas promessas, eu fico imaginando, desde que Adão pecou, até a consecução do nascimento de Cristo foram aproximadamente 4 mil anos. E em 4 mil anos Deus foi alimentando o coração dos homens. Olha, eu vou vir. Olha, não se desespera não. Porque para esse problema chamado pecado, existe solução. E eu vou dar solução a esse problema. E eu vou vir. E cada vez que ele fazia uma promessa, e cada vez que se levantava um profeta, o povo de Israel achava que aquele poderia ser o Messias. Mas logo o profeta dizia, não, não sou eu não, ele vai vir. E enchia, e reanimava, e levantava novamente um coração desesperançado. Até que ele nasceu em Belém. Nós, na verdade, agora aplicando a nossa vida, nós, na verdade, como o povo de Israel e como toda a humanidade, nós não fugimos à regra e precisamos igualmente de um libertador, precisamos de um rei e precisamos de um cuidador. Nós precisamos de um Salvador que é um libertador, precisamos de um Salvador que é rei e precisamos de um cuidador que é Cristo. Nós precisamos de um libertador. Nós somos escravos de muitas coisas ainda nessa vida. Nós ainda nos deixamos escravizar por muitas coisas. Pelo trabalho, pelas coisas que há no mundo, para obter dinheiro. Nós sempre nos misturamos ao mundo e nos deixamos levar pela beleza e pelo impulso do mundo e nos escravizamos nesses chamarizes que o mundo tem e terminamos presos no pecado. Muitas vezes não nos lembramos de Deus na nossa vida. Somos tão escravos que andamos correndo de um lado para o outro e não nos lembramos de buscar ao Senhor. Às vezes achamos pesado, enfadado ou enfadoso, não sei como é que se diz em português, o fato de vir um domingo à igreja para celebrar um culto a Deus. Muitas vezes nos dispomos a tantas coisas nessa vida, nos dispomos a fazer o que queremos fazer, nos sacrificamos pelo nosso trabalho, deixamos a tripa e o coração pelas coisas do mundo e muitas vezes, para Deus, nos sentimos presos porque somos escravos das coisas do mundo. Precisamos de um libertador. Precisamos de alguém que quebre, que rompa as correntes que nos aprisionam. Precisamos de um libertador e também de um rei que direcione a nossa vida. Porque muitas vezes nós andamos como desnorteados. Não sabemos para onde vamos. Tem pessoas que se chamam contraditórias a si mesmas. Tem pessoas que dizem, eu sou um poço de contradição. Tem pessoas que têm dúvida até mesmo na roupa que vai vestir. Nós somos tão desnorteados que muitas vezes não sabemos o que pôr para vestir. Somos tão desnorteados que muitas vezes, quando temos que tomar alguma decisão na vida, não sabemos para onde seguir. Se deixar ou se ir, se abraçar ou se soltar. Se aceitar o emprego ou não. Se deixar aquele trabalho ou ir para outro. Nós precisamos de um rei, de um guia. Precisamos de um rei. Precisamos de um guia. Precisamos de um libertador. E, sobretudo, precisamos de um curador. Ou um cuidador, como queira. Precisamos de alguém que, como o cuidador, esteja ao nosso lado, cuidando das nossas mazelas psicológicas que carregamos dentro da nossa alma. Muitas vezes nós somos assim. Depressivos, andamos tristes, não estamos satisfeitos com nada na vida, tudo para nós não nos satisfaz, não estamos felizes com nada. Quando queremos algo, vamos, buscamos aquilo, quando conquistamos aquilo, simplesmente deixamos de lado, como um menino que, uma criança que, por exemplo, ela obtém um brinquedo que ela anseia, que ela grita e esperneia para tê-lo, e quando tem, brinca um pouquinho e já deixa de lado porque perde o interesse. Assim somos nós. A nossa alma é assim, é podre. Nós precisamos de um cuidador que nos levante o ânimo, muitas vezes. Nós somos como aquele paciente enfermo que precisa de alguém que esteja ao seu lado, de um enfermeiro, de alguém que lhe levante, que converse, que nos dê um direcionamento, que nos dê um norte, um rumo. Nós precisamos disso. E esse que nós precisamos, já veio. Nós só temos que deixá-lo. Nos entregar e que ele atue na nossa vida. Porque Jesus, ele é esse libertador, ele é esse rei guia, ele é esse cuidador da sua vida. Ele é aquele que traz esperança para a sua alma. A própria mensagem da cruz, a própria mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança para a sua alma, de esperança para todos nós. O seu relacionamento com Deus pode mudar totalmente. Basta você crer. O seu relacionamento com Deus pode mudar perfeitamente. Você pode deixar de estar sob a ira de Deus, pois é sob a ira de Deus que está todo aquele que não crê em Cristo. Você pode deixar a ira de Deus, de estar sob a ira de Deus e passar a viver sobre a justiça de Deus. Ou seja, deixar de estar sob a condenação e passar a ser salvo. Deixar de ser inimigo e passar a ser filho. Saibam disso. Nem todo mundo é filho de Deus nesse mundo. Pois a Bíblia diz que filho de Deus é aquele que crê em Cristo. Nem todo mundo é justo aos olhos de Deus. Pois justo só é aquele que crê em Cristo. Nem todo mundo é salvo. Pois salvo é somente aquele que crê em Cristo. Você pode deixar ou pode mudar o seu relacionamento com Deus hoje mesmo. Você pode passar de um lado para o outro, da ira à justiça, de inimigo a filho, de condenado a salvo. Essa é a mensagem de esperança que traz o Evangelho. É esperança para a nossa vida. Por isso, se você quer verdadeiramente isso, se você diz, pastor, eu estou convencido, eu quero e creio em Cristo, quero me entregar totalmente a Ele, quero me lançar nos seus braços, quero me doar totalmente a Ele, eu preciso desse libertador, eu preciso desse que guia a minha vida, eu preciso desse que é rei, eu preciso de um cuidador, porque a minha alma está feita mazelas. Eu preciso. Se você verdadeiramente diz, eu preciso disso. Eu quero isso. Eu quero Cristo. Eu quero deixar de ser inimigo de Deus. Eu quero me tornar filho de Deus. Eu quero deixar de estar sob a ira de Deus. E quero estar agora sob a justiça de Deus. Eu quero deixar de ser um condenado, eu quero ser salvo pelo Cristo que Ele enviou. Eu quero isso. Se você quer isso, o seu momento é agora. Eu vou pedir que você, que assim o deseja, você vai ficar de pé e vai se entregar a esse que os profetas disseram que viria, a esse que é libertador, a esse que é rei, guia, e a esse que é cuidador, Deus Emmanuel.